4 a linha e decola a pista 90, vento 50 graus, 5 nós. Via passo a passo até Ilhéus por seguro ou vai entrar na área de Recife posteriormente? Confirme controle para o alto do Eco, estou anotado. Segue via terminais de Salvador, Ilhéus ou prossegue na área do Cidade Recife? Consigo manter a proa direta de Belo Horizonte, seguindo a gente para o alto do Eco. Qual a proa ideal? A 240. 240, que agora. Do Rito Livre Acionamento, chame para o táxi. Oscar Lima Eco, direto na Pro 240, ascensão livre até o 085, chama Recife, 1260, termo 1288. Livre 240, chama Recife, 1260. 0288, Oscar Lima Colos 31, chame 19-35. 19-35, boa. Controle Salvador, bom dia, 804, passa 2000. 3000, sei do. No localizador. Total, torre 118, meia dúzia. 118 metros. Torre Salvador, bandeira, total 99190, localização. Foi GPS agora. Tá 99 no zero, bom dia, reporte quando visual com campo, vento de superfície 40 graus, 3 nós e pista molhada, negativo chuva sobre o campo. Certo, eu já olhei com a televisão. Meu Golf Victor, autorizado táxi, chame na Topá, confirmando PAB 10. Autorizado total, por cima dela. Livre decolagem, vento 20 graus, 2 nós. normal será com curva esquerda, cruzar o campo e sair na radial 320. A radial de outside é a 298. A caixa Leandro, pra onde iremos para a saída? Senhor do Frito. 4069 decolou 39, sistema de controle 1935, bom voo. Para 935, até mais. No 251, alterna 1-3325, 804. Controle Azul, 4069 decolou na sua escuta. Controle Azul 4069. 4069, sobe 360 da EL, vigilância. 360 da EL. Então, a nova saída, conforme solicitado, será Momo, após Momo, Código, e após Código, direto destino. Falando da ONU site, a primeira curva será à esquerda. A gente aguarda só um instante para iniciar a decolagem, Vitor. Golf Vitor livre da decolagem, pista no 7, vento variável com 2 nós. Torre Salvador, bom dia, gol 1-6-4-2, volta em espera da 1-0. Volume 1-2 a linha e mantém, capixeira 1-0. A linha e mantém na 1-0, gol 1-6-4-2. Vitor, da cola 4-3, se puder agilizar a curva à esquerda e livrar o campo, por gentileza. Confio. O campo transfere 19-35. Cruzar o campo 19-35, como eu acredito. Golfo Vita na escuta. Tango Romeo Golfo Vita na escuta da torre. Controle, bom dia, Papa Tango Romeu Golf Victor, decola, Momo Cogno. Tá liberado 3.000, tá liberada a restrição, cruzou o campo. Tá liberada a restrição, modifica o transponder para 5041, 5041. Beleza, decolagem, vou no 642. 1. 041, então tá livre da restrição, é isso? Tá livre da restrição. Livre, Vitor. Bom, no 607, por 010, pronto. E a gente mantém o ponto de espera, bom dia, no 607. Bom dia, lateral, vamos no ponto de espera, bom dia, 607. O 642 decolou aos 4.6, chame de 935, meu voo. 935, obrigado. Controle, bom dia, o 642. Bom dia, 42, sobe 390, sai da PUCA, vigilante. 390, sai da PUCA, voo no 642. Controle, o voo no 642 vai manter a proa por 15 milhas, para desviar as formações. 42, autorizado. M5891, autorizado decolar, pista 190, vento 120 graus, 29. Decolagem, M5891, passando, obrigado, bom dia. Chama agora o Centro Recife no 251, alterna no 3325. 891 decolou aos 49, chame 1935. 1935, obrigado, bom trabalho. 5891 decolado. Web 91360, sei da fome. Confirme Web 5891. Sobe 360, sei da fome, vigilância. Subindo ao 360, sai da boa, Web 5891. Já mantendo o prono de Puka, o 1642. Rodou Golf Vitor, está atingindo a centena, estava em condições visuais, está presente problema modificação, está estimando pouso em barreiras, 1130, Rodou Golf Vitor. Qual o nível solicitado? 105. Cruzado 105, estimado 1130. Pode voar direto, destino? Autorizado. Cruzado. 607, livre decolagem, vento 150 graus, 2 nós. Livre decolagem, vou no 607. Controle de Salvador, eu vou no 607. 607, 360, sei da rua, vigilância. Subindo para o 360 na Arbor, Telepa. É, gostaria como final o 400. Confirme o final da mensagem, 607. É, gostaríamos o 400 como final. 400, guarde. Cliente, vou no 607. O no 642 Gol, chama agora Recife, no 2545, alterno 126, destino 85. A secundária 126, destino 85. Reautorizado 400. 400, subindo para 400, vou no 607. Web 5891, Recife agora, 1260, alterno 288. 260-288, 5891. Controle, bom voo. 935, bom dia, 1760, levanta lá. 607. Contato Salvador, bom dia, gol no 715. Bom dia, no 5360, saída porra, vigilância. Agora, 715? 715-360, saída porra, vigilância. 360 Arbor, vigilância, igual 715. Bom dia, linha cola pistão na zero, né? Fono 3 graus 2 nós. A minha área decolada é 1-0, 1-8, 1-8.